panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock ou jogando pedra na vidra. As panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Noite escura, a cidade dorme no engano. A galera junta na esquina sem plano. Fumaça sobe enquanto gritamos no alto. Panela do rock sempre errado mais alto. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. E aí galera, estamos aqui de volta. Mais uma semana de panela do rock começando por aqui. Já sabe, né? Manter a bunda e a cara na posição de origem com muito rock and roll. O programa dessa semana vamos começar com lançamentos. All Garden Machine, Lúgubre de All Garden Machine de Portugal, Lúgubre de Aracaju, além do Front, Fatal Reality de Goiás, Mammoth do filho do Ed Van Halen, Wolfgang Van Halen. Beleza? Para começar o programa, esses lançamentos. Tem muita coisa boa chegando aí ainda. Vamos nessa. Just because you're tired doesn't mean that you went far. If you run in circles, any place can be a start. Just because you're brave doesn't mean that you're saved. Just because you're running doesn't mean that you're fast. If you walk right that line, then the winner be the last. Just because you're dreaming doesn't mean that you're sleeping. Nobody told you about the luggage you carry on. Nobody told you when you were young. Just because you are high doesn't mean that you can fly. Trees got roots down the ground and still can touch the sky. Just because you fake it doesn't mean that you can make it. Just because you talk loud doesn't mean you want the truth. Silence in the right time would mean much more to choose. Just because you know it doesn't mean that you can show it. Now I hear your favorite song. nos coloca nessa arena pra tentar te andar por aí. A retina chega a queimar se eu pudesse escrever, refazer cada cena, mas aprendi que pode começar por mim. Receber uma atitude, filtrar e não repassar, respeitar a felicidade do próximo, porque todos aqui têm o direito de querer. E a cada vez que eu possa ser coagido, que eu coloque em prática os bons princípios e honrar a educação que meus pais me deram nesse campo onde as flores perderam pro ferro. Já vi demais, já vi demais. Eu já vi demais, já vi demais. Todo mal que eu recebo, guardo pra mim. Todo mal que eu recebo, eu guardo pra mim. Já vi demais, já vi demais. Eu já vi demais, já vi demais. Todo mal que eu recebo, guardo pra mim. Recebo, fecho e não passo pra frente. Um sorriso, a mãe que mesmo assim faz de tudo pro seu filho, o pai que faz de tudo pra ganhar o pão, 16 horas do dia dedicado ao patrão. Por isso trate bem, seja lá quem for, ninguém sabe ou entende a situação alheia. Cada cruz carregada existe um certo peso pra estender a mão. Você se põe no neutro, gatilho humano sempre, sempre é complicado. Status dispara, ego pra todo lado. Por isso pense bem quando for se deitar. Cobertor que você tem, muitos queriam ter. O mal que existe não é pra você. O mal que existe não é para mim. O mal que existe não é pra você. Imagine se todos pensassem assim. Já vi demais, já vi demais. Eu já vi demais, já vi demais. Todo mal que eu recebo, guardo pra mim. Todo mal que eu recebo, eu guardo pra mim. Já vi demais, já vi demais. Eu já vi demais, já vi demais. Todo mal que eu recebo, guardo pra mim. Recebo, fecho e não passo pra frente. Já vi demais, já vi demais. Eu já vi demais, você já vi.

Dude, I had the craziest fucking dream. Começamos bem o programa aí com esses lançamentos, né, galera do underground mundial, pessoal que tá sempre mandando material aqui pro Panela do Rock, então acho bom vocês conhecerem esses sons aí. Agora na sequência vai ter o blocão do Theo, meu filho Theo sempre faz o blocão dele aqui. Então vamos, primeira parte do bloco do Theo, ó. Weezer, Megadeth, Nirvana, The Jerks, Black Flag. Bloco do Theo, primeira parte, curtam aí. My name is Jonas. I'm carrying the wheel. Thanks for all you've shown us. This is how we feel. Come sit next to me. Pour yourself some tea. Just like grandma made when couldn't buy tea. Things were better. His hands.

primeira parte, blocão do Theo aí, corrigindo, não é The Jacks, é The Gems, beleza? Terceira música que tocou aí nesse bloco. Então vamos dar sequência aqui, segunda parte, blocão do Theo, meu filho Theo, Circle Jerks, agora sim, Wasted Youth, Ramones, Dead Kennedys e Meat Puppets, fechando o blocão do Theo. Vamos nessa. She'll never get that to die. 6 days of massacre. away from it. But you'll never get that back. You'll never get that back. Six days of mastery. They take my baby away from it. But you'll never get that back. They trap the unfair. I don't care, I don't care. Oh, oh, oh. Six days of mastery. Six days of mastery. Oh no. Oh yeah. Dripping dark soap dance. Esse foi aí o blocão do Theo, meu filho Theo, que eu amo demais, já nos caminhos do rock and roll. A propósito, o Theo tá com a bandinha dele lá na cidade dele, os Samuéis. Sigam aí no YouTube, o canal dele tá simplesinho, tá começando, mas dê essa força lá pra ele, os Samuéis, beleza? Pra quebrar essa sequência punk rock, vamos com um pouco de blues, blues um pouco mais chegando aí, narração maravilhosa de Dr. Ray, para uma coluna do Roberto Chalub da banda Acorde 7. Vamos nessa? Blues um pouco mais. Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalub. Episódio 30, Little Walter. Já comentamos aqui em nossa coluna de número 5 sobre a gaita harmônica, gaita de boca, a sua origem na China há mais de 5 mil anos e como esse instrumento se aperfeiçoou e encontrou o blues já no século 20 como abrigo preferido para extravasar a sua sonoridade. Também comentamos que Little Walter é considerado o maior gaitista de blues e do rock de todos os tempos. Chegou a hora de falarmos um pouco mais sobre Little Walter. Marion Walter Jacobs nasceu em 1930 na Louisiana, Estados Unidos, e pouco se sabe sobre a sua primeira infância, mas é certo que os seus pais eram humildes, de origem afro-americana, e serviam nos campos rurais e lavouras de algodão no delta do Mississippi. Walter se interessou pela gaita harmônica e aprendeu a dominar o instrumento ainda na infância, e aos 12 anos de idade, abandonou a escola e saiu de casa para viajar tocando sua gaita nas esquinas das cidades de Memphis, New Orleans, Arkansas e outras, vendendo seu talento musical por trocados para sobreviver. Nesse período, aprendeu a tocar guitarra e, com 15 anos, já acompanhava músicos como Sonny Lane Slim, Honey Boy Edwards e também aprimorava sua habilidade na gaita, tocando ao lado do seu grande ídolo e inspirador, John Lee Sonny Boy Williamson. A guitarra o levou ao reconhecimento como músico habilidoso, principalmente tocando nos bares de Memphis. Mas a sua sensibilidade e improviso na gaita ofuscaram o seu talento como guitarrista. Em 1945, conheceu o guitarrista Jimmy Rogers, que apresentou Little Walter a Muddy Waters, e os três juntos se tornaram a maior sensação do blues em Chicago, sendo reconhecidos em conjunto como The Headhunters. Entre os gigantes Muddy Waters e Jimmy Rogers, o jovem de 18 ou 19 anos, já com o nome artístico de Little Walter, começou a se incomodar com a utilização das guitarras elétricas em amplificadores que abafavam e diminuíam o brilho e potência de sua gaita. Foi então que resolveu utilizar amplificadores de guitarra com efeitos de reverbs e distorções para abrilhantar o som de sua gaita, e não apenas para ganhar volume, além de popularizar a técnica de segurar o microfone em uma das mãos e tocar gaita ao mesmo tempo. Little Walter simplesmente dividiu a história da gaita em dois períodos, antes e depois dele. A parceria de Little Walter e Muddy Waters se estendeu até meados da década de 1950 e é considerada uma das mais criativas, produtivas e impactantes carreiras do blues elétrico. Essa sinergia entre os dois se torna clara ao ouvir o que eu considero o principal sucesso da dupla, I Just Want to Make Love to You. A música inteira é genial, tanto nas guitarras e interpretação vocal de Muddy Waters, quanto nos arranjos e solo fenomenal de Little Walter na gaita. Mas Little Walter resolveu seguir carreira solo e gravar as suas próprias composições. Logo de estreia, gravou a sua música Jug, que até hoje é a única música instrumental de gaita a figurar no topo da lista de Rhythm and Blues da Billboard. Entre 1952 e 1958, alcançou a mesma parada de sucessos outras 14 vezes, ostentando o primeiro lugar em 1955 com a música My Baby. Também recebeu diversos prêmios e reconhecimento por sua obra após a sua morte, incluindo seu ingresso no Blues Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame e 2 Grammy Awards. Mas o seu temperamento impulsivo e agressivo, combinado ao alcoolismo e drogas em larga escala, foi tornando Little Walter uma pessoa complicada de se conviver. Mesmo ele fazendo ainda muitos shows, sendo reconhecido como um dos grandes nomes do blues e gaita, realizando 2 turnês na Europa nos anos 60. Alguns relatos contam que Little Walter chegou várias vezes a empunhar uma arma de fogo, se dirigindo à plateia no meio dos seus shows, e era muito comum que ele se envolvesse em confusões e brigas, tanto nos eventos que se apresentava quanto nas ruas. E ele se vangloriava disso, contando as histórias de cada briga e mostrando com orgulho todas as cicatrizes que aumentavam em seu corpo e até na face, depois de cada briga. Depois de ser espancado mais uma vez numa dessas brigas de rua em Chicago, Little Walter foi tranquilamente dormir na casa de uma das suas namoradas. Dormiu e não acordou mais. Segundo a perícia médica, a causa de sua morte não foram as pancadas que levou na última surra, mas o acúmulo de traumas internos constantes em seu corpo que causaram uma trombose coronária. Faleceu precocemente aos 37 anos de idade, em 15 de fevereiro de 1968. Little Walter foi um dos últimos bad boys do blues e da origem do rock and roll. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Put on your morning gown. can't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. Too little baby, my baby. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh, yes, I know she'd love me, my babe. Oh, yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, my babe. Thank you. can be. I'm blue and lonesome. I'm worried over myself. Someone has stolen my love away from me. I lay my head on a pillow, gazing at the stars above. and my love is coming down for you. I want you to tell me, baby, baby, what are we gonna do? Tomorrow, do you tell me every day brings by the chain? I'm gonna wait till tomorrow. Do you tell me every day brings by the chain? I love you, love you, baby. Cry and shame. Blues e um pouco mais, porque blues faz bem pra saúde. Vamos mandar uns abraços aqui pra galera? Vambora. Du, por onde andará você, Du? Perdido pelas ruas de BH. Sempre curtindo aí o Panela do Rock. Jaelson, Davi, Rogério Tony, professor Roberto, professor Júlio, lá em São Paulo, o Borracha, lá no Espírito Santo, Wesley também, pessoal lá do Caveirão, Rock Bar, Luciana no comando, lá em Cachoeira Itapemirim, o Caveirão lá em Contagem, Minas Gerais, o Cachoeira Itapemirim, o Dracar, sempre ligado, a galera do Dracar, Capilé, Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo, o Visgueira, Curva de Rio, de Feira de Santana, aquela turma sempre presente lá, o Gilson, o Fabrício, o Fábio, o Bingo, o Grande, Tonelada, Silvano, Rogério, Bal, André, essa turma sempre fazendo aquela resenha na Curva de Rio, de Feira de Santana. A família Chau em Feira de Santana, lá em Serrinha, o Cristiano, o Marcão, o Berão, o Rubinho, na Espanha, Lula Fernandes, Carlos Baraça em El Salvador, Gonzalo Munhoz no Chile, Ariel Fernandes na Argentina, que chega daqui a pouco com o Especial Express, o Wagner, o Walter em Feira de Santana, lá em BH, o Tonhão, o Glazer, o Biraci, o Anderson, meu sobrinho Felipe, o Marcelo Loss, a turma da Ramones Mania. E é isso, cara. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Ah, tem a turma do rock de Feira de Santana também, né? Rony, Hulk, Ranulfo, Bira, Meire, Drica, Tamara, que fez aniversário essa semana, hein? Parabéns pra ela. O Jeff, o Alessandro, o Emerson, o Tony, o André Matos, o Pablo, o Luciano, grande Luciano, o segurança lá do Artemia. E é isso, bicho. Então, se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Agora nós vamos com aquela série de guitarristas pouco conhecidos, hoje só com brasileiros. Vamos de Vander Tafel, com participação do Lobão, Robertinho de Recife, André Cristóvão, Big Gilson da Big Alambic e Bebeco Garcia, já falecido, da Garotos da Rua, lá do Rio Grande do Sul. Vamos nessa? Guitarristas pouco conhecidos. Alguns aí até manjam, né? Mas esses caras têm menos espaço que merecem aqui no Brasil. Vamos nessa então, guitarristas. We'll be right back. Minha vida não importa. nada a declarar. Tire as patas sobre mim. Eu sou assim, nada a reclamar. Todos nós temos um fim. Tô de pé e posso caminhar. Vejo e ouço o que quiser. Tô nem aí pra quem me comprar ou pra quem não me quiser. Nada a declarar, só que eu amo você. Deixa eu me lembrar de nunca te esquecer. Eu não tenho nada a declarar. O que penso, o que cantei, eu já calei, não vou mais calar. Diz depois que eu não falei. Tô na paz e quero batalhar. Um canhão e uma flor. Tô sempre aqui pra quem desejar fazer a guerra, fazer amor. Nada a declarar, só que eu amo você. Deixa eu me lembrar de nunca te esquecer. O silêncio pode revelar e as palavras podem esconder. Nada mais pode nos separar. Somos eu e você. O que penso, o que cantei, eu já calei, não vou mais calar. Diz depois que eu não falei. Tô na paz e quero batalhar. Um canhão e uma flor. Sempre aqui pra quem desejar fazer a guerra, fazer amor. Nada a declarar, só que eu amo você. Deixa eu me lembrar de nunca te esquecer. Nunca te esquecer. Declarar. posso fazer. Parece que só me engana, que já não sente prazer. Vamos subir no telhado, curtir a cidade. Luz é uma estrela só, um jardim escuro, um blues. Recuso meu jingle bell, em desperdiço meu mel. Conservo o mesmo endereço, fica logo ali, Paris Hotel. Título aí da nossa série sobre guitarristas pouco conhecidos. Espero que você tenha gostado aí. E mandar mais uns abraços aqui, bicho. Tem que mandar sempre um abraço para o pessoal da Rota 220, o grande PC da Arpoador, a galera da Putz Grila, sempre aí ligada, Tio Beijo lá, ideia interessante. E todos os nossos parceiros aí, DNA do Rock, Cabaré, Rock Radio, Brava Rock, todo mundo ligado. Então, para você que acha que o nosso programa é muito eclético, nós vamos de clássicos. Então, bastante clássico hoje para você, hein? Não pode mais reclamar. Heart, Nazaré, Peter Frampton, Whitesnake, Audioslave e Scorpions. Blocão de clássicos aí. Volte já. Sorry. shaking and I can't take no more. Keep away. Esse aí, blocão só classiqueira aí. Espero que você tenha curtido. Mandar mais abraço aqui, bicho. Esqueci da turma de Salvador, aqueles prostitutos lá de Itapuã. Luiz Omar, Léo, André Vilar, James Khan, Renato, Ronaldo Pitanga. Essa turma aí sempre aprontando, tomando todas, comendo água. Abraço pra vocês também. Pro Juninho da Alfa Rock também. Então agora, galera, é uma banda que eu curto pra caramba, já toquei bastante aqui no Panela do Rock, é a Hat Stealer, de Santa Catarina. Eles lançaram recentemente um pocket show, né? Uma espécie de documentário aí no YouTube, com uma sessão ao vivo, com depoimento. Eu baixei isso aqui e vou colocar na íntegra aqui pra vocês. Hat Stealer, ao vivo no estúdio. Bem legal, com os depoimentos, produção, essa coisa toda. Espero que você curta aí. Hat Stealer com você, eu volto já já. Estamos hoje aqui no Silver Tape Studio para gravar uma session das nossas quatro músicas já lançadas, que são a Higher, Bloodsucker, Rockin' on the Radio e Don't Be Afraid. Há tempos a gente queria gravar essa session aqui ao vivo, né? Foi muito legal, a gente montou tudo aqui, fizemos a iluminação, a equipe de filmagem, a Johanna, minha digníssima. Colocamos câmeras paradas dos iPhones mesmo, dos celulares. Quem vai ficar responsável pela mix e master vai ser o Gabs, o proprietário do estúdio. Inclusive, ele também está sendo responsável, foi responsável pela mix das nossas músicas já lançadas e também vai ficar responsável pela mix e master das músicas do nosso álbum que a gente está para lançar. E também vai mixar e masterizar o som dessa session aqui. Curiosidade de hoje, gravamos tudo take 1, graças a Deus foi mais difícil para montar as coisas do que para gravar, deu tudo certo. Então fiquem aí com as músicas. Essa primeira música, Higher. We'll be right back. Gravar os caras da Red Steelers é muito fácil, né? Porque os caras entregam um som que é até inacreditável para um power trio. Quando eu apertei o rec e os caras começaram a tocar, o som que sai dos monitores é inacreditável. Assim, as guitarras têm riffs complexos, enquanto a voz faz uma melodia diferente dos riffs, coisa que é muito difícil quem tem essa coordenação para poder tocar e cantar com essa qualidade, com essa precisão. Quem diria que nosso som... Tá melhor que a música, gente. Quem diria que nosso som no nosso pedaleiro é tão bom, né? Pô, os caras são legais demais, são excelentes em tudo que fazem, nas composições, na execução, no cenário, no visual. É uma banda que eu curto demais e, pô, tô muito feliz de ter sido escolhido pra gravar essa live session. E, cara, uma outra vantagem de trabalhar com os caras é que eles não têm esse preconceito com gravar guitarra em linha, baixo em linha. Muitas das bandas ainda tem aquele lance de, pô, eu quero gravar com amplificador. Mas quando você coloca amplificadores numa sessão de gravação, eles acabam vazando nos microfones da voz, nos microfones da bateria, e às vezes você acaba entregando um resultado sujo demais. Então essa mente aberta que os caras têm à tecnologia é muito legal, porque com isso eles conseguem entregar um resultado excelente não só nas composições, não só na execução, mas também um resultado excelente na qualidade do áudio. Walking through Fala galera, finalizamos aqui as gravações da nossa session tão esperada, tão aguardada por nós, por vocês. Nossas quatro músicas autorais já lançadas ao vivo, a Vera ali, sangue no olho mesmo, sentando a mão, guitarra, baixo e batera. Fazem um material assim de verdade, né? Isso pra vender show. Cara, vocês estão mostrando exatamente aquilo que vocês vão reproduzir ao vivo, né? É intuito mesmo. Próxima música, Don't Be Afraid. Primeira vez que estamos gravando uma session, as nossas próprias músicas autorais, é uma honra, acho que é uma nova etapa que a gente concluiu. Sonzeira. Tem as suas imperfeições, mas acho que faz parte, entendeu? Tem uma gatadinha ali aqui, mas acho que é o normal. Porque se for pra ficar perfeito, ouve o clipe, né? Exatamente, cara. Dá pra contra-regravar, mas não vou ficar... Eu acho que é aquilo, isso aí, cara, é eternizar o momento que foi ali, entendeu? Ou a gente faz 100% perfeito, ou deixa o momento aqui passar, eu acho, sei lá. Senão, é rock and roll tocado ao vivo, a Vera. Gravamos todo mundo de fone aqui. Então ficou uma sonzeira, bateria bem limpa, o som tá animal. Fiquem ligados e let's rock! I don't survive. cage. In every cage, everything you didn't read doesn't feel real right. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui. Antes, vou deixar para vocês aqui o som do Cláudio Wallace, Go to Hell, gravado ao vivo lá em Belém. Cláudio Wallace é nosso parceiro aí do Rock Made in Amazon, grande parceiro lá de Belém do Pará. Abraço para ele, para Débora e para a galera toda lá do Pará que movimenta a cena cultural. Então, vou deixar Cláudio Wallace com vocês, encerrando a minha participação. Na sequência, especial express com o grande Ariel Fernandes, da banda Crudo Harmônico da Argentina. Participação da Debbie Rock. Vamos nessa, então? Fechando, fui. Volto a semana que vem. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Um abraço! Se você, se algum dia achou que fosse te esquecer, meus sentimentos foram em vão, posso entender. E a liberdade que eu sinto é o meu prazer. Meu prazer. Hell, go to hell. Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición de Special Express. Aquí nos habla Ariel Fernández y desde Buenos Aires, Argentina. Estamos acá para otro momento más de música de rock. Continuando con un poco el estilo de nuestro compañero y amigo Robert Cohen. Así que bueno, vamos a empezar ya mismo con la música. Esto es obviamente de las bandas, de las super bandas. Siempre salen solistas que eclécticos, en este caso, que es el señor John Paul Jones, el bajista, hizo varios discos solistas. Este disco es del 2001, de Thunder Thief, y aquí el primer tema que vamos a escuchar es el primer tema del disco. Vamos a escucharlo con un invitado que es el señor también, el líder de King Crimson, Robert Fripp, con el tema Leafy Meadows. Bueno, ahora vamos a escuchar blues, que no es muy frecuente, pero a mí es uno de los estilos que más me encanta, más me gusta. Y bueno, y un bluesero poco conocido, poco difundido, que es J.B. Lenoir. Él hizo... bueno, los temas conocidos los hizo Johnny Winter, y posteriormente hizo Robin Ford, hizo Talk to Your Daughter. En este caso vamos a escuchar este tema que grabado en la década del 50, que se llama Mojo Bull, por J.B. Lenoir. Siglo XXI, música del siglo XXI. Bueno, el primer tema del 2001, pero este es del 2006, tercer disco de Audioslave. Y bueno, un tema bien rockero para ir finalizando. Y bueno, luego seguiremos con el bloque de Debbie. Este tema de Audioslave se llama Song of a Gong. We'll be right back. Bueno, ahora sí terminamos. Vamos a saludar a quien nos auspicia, es PC Computación. Lo pueden encontrar en Buenos Aires, Argentina, en el Instagram, que es PC.computación. Así que me despido hasta la próxima y lo dejo con lo mejor del Under con David Cruz Cordero. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Debbie Cruz Cordero desde Buenos Aires, Argentina. Como siempre, acá con ustedes para presentarles bandas y música, obviamente. Y me encuentro acá con mi matecito. Es una bebida que se toma acá en Buenos Aires, Argentina. Un mate rico, rico, rico. Que bueno, el día no me puede encontrar a mí sin un mate. Pero bueno, ahora les voy a presentar a esta banda que se llama The Dreadful Tides. Es una banda de hard rock de Melbourne, Australia. Se formó en el 2020 y están presentando su nuevo sencillo House of Pain, que es una versión reinventada de uno de sus primeros temas extraído de su EP debut homónimo. Bueno, la banda con este nuevo sencillo dice que destaca la evolución y la madurez compositiva que han tenido a lo largo de estos 5 años de trayectoria. Y esta canción profundiza en las luchas de la mente humana y la batalla contra los demonios internos, que quién no los tiene, ¿no? Nos pasa a todos. Así que ahora los dejo con ellos, The Dreadful Tides y su canción House of Pain. Música. Y así pasaron ellos en la voz Jimmy Black, Justin Starwick en la guitarra, Wes Hopkins en bajo y Leland Haller en la batería. Bueno, esta canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming y también pueden encontrar todo su material en www.thedreadfultides.com. Ahí los van a encontrar, así que vayan a darle mucho amor. Nails in the floor. para comenzar despidiéndome, porque ya esta es la última banda que les presento y ya me voy, ellos son Más Sola Que Carola. Y nos cuentan en su historia que allá por el 2009, tres amigos viajaban en el tren Roca desde Berazategui a Capital, Buenos Aires, Argentina, obvio, estamos acá, en un momento donde se encontraban sin banda y con canciones por nacer. Y bueno, ahí es donde nace en esos viajes Más Sola Que Carola. Ellos tienen influencias del old school. Más Sola lanzó su primer disco, Álbum Rojo, en el año 2015, que marcó el punto de partida para comenzar a ser un poco más conocidos por el público. En el 2017 editaron De Pera al Borgoña con Crema Americana, que es un disco que brindó un nuevo impulso en la escena gracias a la cálida recepción del público. Bueno, a partir de ahí se le abrieron distintas puertas y comenzaron a presentarse en espacios cada vez más grandes. Así fue como fueron pisando distintos escenarios como La Trastienda, The Roxy, Casa Rock, Niceto, Uniclub, XLR en San Miguel, el Teatro Grayson, que está en Monte Grande, bueno, Club Tucumán, estuvieron tocando por La Plata en el Teatro Favaloro, hasta que llegaron también a tocar en el mítico Teatro de Flores, donde tocaron a frente a 1.200 personas. Y estuvieron girando también por distintos puntos de Argentina, como Córdoba, Mendoza, San Juan, Formosa, Salta, Entre Ríos, bueno, entre otras. Así que ahora los tenemos acá, porque este 2025 los encuentra con un nuevo disco que se llama Indios del Espacio. Es su tercer disco de estudio, lo lanzaron el 7 de mayo y ya está disponible en todas las plataformas. Pero ahora les presento a ellos con esta canción, Empaca el Corazón. Hey, compa, nos falta un jugador. Prepárate que entras. Salimos, no traigas más nada contigo. No quiero una mochila pesada, mejor que sea simplificada. Agárrate que ya arrancamos. El corazón se siente liviano, el alma va tomando coraje, porque ya liberé el equipaje. Aférrate y ya no tengas miedo. Se hace ligero, levanta la mirada y observa hermosos pastizales y hierba. Ahora tomaremos altura, montañas que parecen figuras, el agua que estaba bien pintada. Mi vida necesito más nada. Ahora que expandimos la mente, poco y casi demente. Ahora que rompí la barrera que el puto mundo loco genera, todo lo corro para un costado. Ya no me siento encadenado a todo eso que nos impone. Si yo comparto al que propone, a ese que celebra el momento, el que siempre se sueña despierto, a ese que agita la bandera, que se expresa a su manera. Por eso para los soñadores, los molestos con estas canciones, los gigantes lo hicimos pequeño, les mando un estribillo en el sueño. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y así pasaron los chicos de Más Sola que Carola con esta canción Empaca el Corazón. Y bueno, en la voz está Diego Vallejo, voz y guitarra, Jonathan Monzón en el bajo y Emanuel Galván en la batería. Lo van a encontrar en las redes sociales como Más Sola que Carola Oficial en Instagram, en YouTube también Más Sola que Carola, y lo van a encontrar en Spotify. Y los chicos se van a estar presentando este 7 de noviembre en el Marquis, que es un lugar re lindo acá en Buenos Aires, en Capital. Esto queda en Scalabrini Ortiz 666, Capital Federal. Van a estar tocando junto a una banda invitada que se llama Quinta del Lobo. Así que hasta acá hemos llegado en este día con esta participación hermosa. Agradecida a Ari que me da este lugarcito. Y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. Que tengan una hermosa semana, un lindo día. Y buena música para todos. ¡Chau!